não adianta. Não adianta. Eu vou desistir. Eu já tentei de me esconder. Não tá dando certo. Não tá trabalhando. Melhor deixar quieto. Sair já foi tentado várias vezes. Não vai dar certo. Acho que é melhor desistir. Melhor desistir. Imagine se na guerra tivesse só a vitória. Seria fácil, mas e aí? Onde estaria a glória? O soldado que é treinado entra em campo para ganhar sua pátria, sua família e seu nome sempre honrar. Foi você que foi escolhido, então levante e erga a cabeça. O lindo sol brilha pra todos, mas a sombra é só pra quem mereça. E se hoje tá tenebroso, não se renda, seja teimoso. Acredite, seja você o vitorioso, glorioso, e permita a si mesmo o espetáculo de um novo dia. Sei que um herói, um guerrilheiro em seu peito faz moradia. Autoestima, amor próprio, denomine como quiser. Só não perca a ganância, os objetivos mantém a fé. Eu vou, eu sei. Um novo dia, eu sou o Raul. Eu vou, eu sei. E hoje será melhor que ontem. Eu vou, eu sei. Vencer a luta que iniciou. Eu vou, eu sei. Vamos, guerreiros, se levantem. Eu vou, eu sei. Um novo dia, eu sou o Raul. Hoje será melhor que ontem. Vencer a luta que iniciou. Vamos, guerreiros, se levantem. Empresário bem sucedido, a modelo da revista. Você pode, por que não? Mantém o foco e vai pra cima. Sua vida é uma só, comece, não perca mais tempo. E as coisas ruins irão passar só como poeiras ao vento. Realize os seus sonhos e não os sonhos dos outros. Porque o brilho do seu olhar ninguém ofusca. Vale ouro, treine bastante e desenvolva. Seja o melhor no que você faz. Seja guerreiro, proteja seus sonhos, sua honra e sua paz. Hoje são pedras no seu caminho, amanhã será um castelo. No espelho reflete o juiz, aquele que bate o martelo. E são só duas opções que você tem na dificuldade: se render, entregar os pontos, desistir, ser o covarde. Ou então acreditar que você pode ser o melhor. Erguer a cabeça, estufar o peito, ir pro arrebento e com o suor trazer a vitória, o progresso, e mostrar pra esse mundo que você faz é por você, sem provar nada pra vagabundo. Eu vou, eu sei. Um novo dia, eu sou o Raul. E hoje será melhor que ontem. Vencer a luta que iniciou. Vamos, guerreiros, se levantem. Um novo dia, um sol raiou. E hoje será melhor que ontem.